melhora. Teste. Afirmo, é o único tráfego, aguarde cruzamento com o mesmo, eu estou seguindo a descida no 966. 966, com referência, estamos buscando o cruzamento. 23. 1966, tráfego superado, mantenha 2 mil pés, proa de tuna, ajuste padrão, autorizado sinal do ILS X-ray para pista 1-0, reporte no curso do localizador. Botará localizador, proa de tuna. 2 anos atrás, 2 Bravo Delta, tudo mantém nível de voo 1900, reporte atingindo. Vai ser 0 para falar atingindo, então. Autorizado, 6315, o Delta Charlie, chame aí, top. Autorizado, Zel 240, Bolívia, via Golfo 677, a decolagem da 1-0, saída da L, transição coral, controle 120, décima 8, transponda 5022. Chame para o chuveiro de acionamento. 3154, a senhora identificação desse mantém a nível de voo 1-1-0 inicialmente, está presente para o Admari. Mari, 1-1-0 já. Rio 4065, boa tarde, aguarde um instante, cópia. A saída é da El Motiva. Após a saída do airbus do Xaná, prossiga para o gate 3. Gate 3, gol 1985. Boa tarde, Xaná 6395, o que é o gate 1970. 6 horas e 50 de autonomia, alternando o Galeão. Xaná 6315, ok, livre táxi via Índia. Posso para dar um 01895 a torre. Runway 10, report separate, one localizer call. Configuration 2000 feet over 1013 via ILS X-ray, I'll call you establish on final qualification level 21. Smart 065, copy. Autorizado, Campinas 360, nível. Via UPS Luna 0 até Cubagem, após conforme o plano. A decolagem da 1-0, saída da EL, transição Motiva. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5013. Informação tráfego 10 horas, 17 milhas, como oposto. Mantém nível 100, Papa Alfa, corrija um Charlie 402. Azul 4065, chame para o pushback acionamento. Autorização, Xané 6321, autorização Brasília 360, 07. Xané 6321, aguarde 2 minutos, cópia. Nosso aguardo, 6321. Está avisado, 1-9-6-6, tráfego já avistado, autorizado por 1-0, vento 090 graus, 149. Teve pouso no 0, 1-9-0. Após sair conforme o plano apresentado, decolagem da 1-7, saída da EL, transição Motiva, o controle 1-2-0 decimal 8, a torre 1-1-8 decimal 9-5 e o transponder 5-5-2-3. Estou passando de lado para Europa, agora passando 47 milhas de Salvador. Frente, Capitão Radical de Morro de São Paulo, atenta atrás, proporção de 10 horas, 7 milhas no oposto, passando 120. Jet Black Delta. Delta. Como é que está o transporte? Apenas o modo alfa. De sua posição, sua matrícula, mas não seu nível de voo. Perfeito, acho que se chegar em Salvador, só vamos dar a manutenção. Informação Lima, registro autorizado a 1.0. 1097, a sua identificação desse mantenha 4.000 pés de vigilância, chegada bom, se ajuste a 1.0 no 3. Eu ajuste a 1.0 no 3, autoriza para a direita a posição 0.0. Negativo. Controle 5.0.0.4, transponder 6.3.1. 6.3.1 está correto, chama pushback acionamento. Chama pushback acionamento na área. O meu Golf Victor, está livre o táxi via pátio principal, chame na Lima. Meu Charlie Serra Eco, boa tarde, autorizado. Você não reporte o táxi. Controle, alguma possibilidade para o 3154 posiciona? 3154 autoriza a proa de Itap. Sato descendo até o nível 050. Sato, graças. Gente, o Xanã 63 no 5 autorizado a alinhar e manter pro 10. 1996 falou 50 de Frederico, chama a sala em 121 decimal 1. 21. Posso ver? 966, livre táxi via Alfa e mantém a posição da Juliette. Alfa vai manter a posição da taxa Juliette, 1996. 2-9. Juliette Bravo Delta, não confirma seu chamado de pouso e conquista? 1-7-3-8, copiado grave. Está presente, mantém escuta do centro Recife. É, informação de voo e alerta, frequências 1288 até 1260. Serviço Nordeste está encerrado, agora afastado 56 milhas do oeste de Salvador. Sequência livre, bom voo. Quando mais próximo, a Rádio Conquista, número 303. Boa tarde, bom voo. Estou ligando pela palestra, pode ser você, completa para o último, call Salvador Tower, 118.95, good day, sir. Tudo isso. Tower Salvador Tower, good evening. This is Kofi for Sierra 201, establish ILS X-ray runway 10. Okay, Echo Sierra 201, continue approach, standby runway by Cape, scanning 21013, winds are now 110 degrees, on to us. Copy the wind and continue, 201. Golfe Echo Terra 201, pit land runway 10, wind 100 degrees, 1-2 knots. Copy the wind, via to land, runway 10, Golfe Echo Terra 201. Meu Rufito autorizado, cruzamento de imediato, taxi até o Pad 5 no corte de frequência, boa tarde. O Xana 63, 15, decolado 53, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, Xana 63, 15, tem uma ótima tarde. 4065, está autorizado e chame táxi. Chame centro Recife, ano 2685, aderno 1245, bom voo. 2685, 2545, obrigado. Para Salvador, boa tarde, Xerém 63, decolando a Anel. 315, boa tarde, contato radar na decolagem. Submetei nível de voo 360, via, corrijo. Buna para o Edileida. Autorizada final do ILS X-ray para a pista 10. Pista 2013, reposto localizador. Reportará o localizador, o SAM 3154. Deu muito. Boa tarde, Altan 3567, está no 04, conformação Lima, pronto, copy a Brasília. Altan 3567, qual o nível ideal para Brasília? É dois contatos radar, está se mantendo nível 190 através da posição coral. Buena para o Edmar, aguardando chegar a Mari e reposte descida. Exatamente, Alva, Mari, aguarda quando possível dúvida. 4462, mantém a proa de mar e autorizado chegada a mar e descer nível 050, ajuste de altímetro no 0 no 3. Ok, então 1013, autorizado até o descer na mar. Autorizado a nível 050. Alto, 050, 4462. Via Peugeot 17, a decolagem da 10, saída Árvore, após a Alessa, o controle, 120 decimal 8, e o transponder 5026. Comete Zulu no 7, decolador no 0, na saída Arbor, depois eu posto alerta. 208 é o controle, 5026 transponder, está 3567. Correto, 3567, chame que eu estiver questionamento. Completamente. O 6321 chama para o táxi 07. Sim, vou chamar 6321 no Xantai. Sim, sim. Brown, Golf Serra 201, clear taxi via Alpha and taxiway Kilo. And continue your taxi via apron number 3 to enter apron number 1. Okay, sir. Continue via apron 3 and maintain position before apron 1. Estou aí, Papa Romeu, Charlie, que é estar em direto do canal 7, Papa. Ah, 1-2-0-2-3, 4-0-2-5, aguardo o 1-0-4. Azul 4-0-5, livre táxi, à direita, no ponto de espera da 1-0-2-8-9-5-2. Direita Índia, 1-8-5, azul 4-0-1. Oxa, né, 6-1-4-1, puxa, 6-1-4-2. Certo? Oxa, né, 6-1-4-2, puxa, tá na mão. Aguarde, 6-1-4-2, temos duas aeronaves na retaguarda. Tá. O Salvador, muito boa tarde, eu passarei 2-2-3-3, gente, automação Lima, autorização para barreira. Passarela 2233, aguarde, cópia. Saída, a saída inicialmente é a Momo Vatap. Já, depois 2295, dá 3, 2345, chegar até daqui a pouco. Boa tarde, azul 4065, pode esperar no azul 4065, boa tarde, muita volta, espera. Do 2233, cópia. Pronto, 2233. Autorizado Barreiras, nível 160, via Whisky 42 até Lapa e após direto Barreiras. O decolagem da 1-0, saída Momo, transição VATAP, controle 1208 e o transponder 5033. Autorizado 1-0 para Barreiras, 42. Barreiras, aí da Momo, que são rápido para dar um zero. Controle 208 e o transponde 5035. Passarei do 2233. Está correto. Passarei 2233. Chame pushback ao acionamento. Morado, 2233. Tem previsão com 966? O 966 é negativo, ainda não recebemos aqui a informação da Infraero para o posicionamento. O que temos é que a aeronave da companhia está ocupando o seu gate ainda, inicialmente. Charlie Serra Eco, mantém a posição e informa a aeronave aproximando o sinal 1-0. Chanel 6315, chame Centro Recife, frequência 1-3, na região 25-1, alterna 1-33-25, com voo. 25-1-3-3-25, Chanel 6315, boa tarde. Azul 4467, indicada. 2-0. Inicie recepção para 2-3-0-9, 39 é o número 2 na aproximação. 2-3-0-9, no 097, desça 2, New Pace, ajuste no 013, está livre de restrições de altitude de velocidade na descida. Ok, 2000, sem restrições de altitude de velocidade, voo 107. para o caso com a Chanel 621 com 126 a bordo. 3 horas de autonomia alternando. Olhando, vai. Gente, a Chanel 621, Euritac, Pátio e Índia. Ponto espera da 10895, a torre. Pátio, Índia, ponto espera 10895, 6321. Preparação para sequenciamento por receira para o 0110. Nesta proa, desse mantenha 4 mil pés de ajuste no 013. 0090, investe mantenha 040. 4 mil pés, qual o limite? Limite é o radial 280 do VR em Salvador. Panela de comunicações, acesso do custo localizador inbound, complete a linha textual com a torre. Caso de falhas, vamos cruzar a radial 280, autorizado para detectar o posto do localizador e prosseguir com a torre azul 4462. Direto, Serra, só mais um instante, cópia. Tomador 35704, curso de acionamento. 3567, tem uma aeronave da Avianca taxiando agora pelo pátio. Assim que a mesma passar através do seu portão, está autorizado. Coordenação com a equipe de solo e chame táxi. O colega da Avianca está autorizado, 3567. Paulo, bom dia, está 3145, livrou. 3145, livre táxi via Alfa Kilo, pátio 3, chame para ingressar no principal. Alfa Kilo, pátio 3, reparte para ingresso no principal. O Golf X Serra 201, ground. Ok, continue your taxi via apron number 1 and approaching taxiway Lima, follow the follow me car until apron number 4. Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Charles Serra Eco decolou na sua escuta, cruza 1000 pés. Charles Serra Eco, contado o radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 400 via saída da EL. Sim, sobe 400 via da EL, Charles Serra Eco. Salvador, Xané 6321, ponto de espera da 10, pronto. Xané 6321, boa tarde, vamos ter ponto de espera. Boa, mantendo 6321. 4-2, da presente está autorizado o seu pushback de acionamento no gate 5. A nave já liberou o setor, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 142. Então, 3154, fique atento com a aeronave da Ocean, né, no portão 5. A mesma vai liberar o portão agora e vai se posicionar na interseção que liga o pátio 3 ao pátio 1. Mantenha a sua separação com o tráfego. Ciente, tá 3154. Ele aqui é a cópia. Autorizado, Manati, mil pés, corredor a chefe, está 17, decola, o controle 1208, torre 1895, transponder, acione 0165. Sui, Quebec. Correto, o cortejamento e chame a torre 2895. O senhor vai prosseguir para 610 AX, confia. Até o Juliette Serra, livre acionar, ponto de táxi. Zona 0, via Alto Zulu 17, para Caju, após conforme o plano, decola da 10, saída Tuca, transição Caju, curva esquerda após. Controle 120, decimal 8, transponder 5560. Estabilizado no X-ray, Golo 07. Golo 097, complete, chame torre em 11895, boa tarde. 18-5-1-07. Azul, boa tarde, Azul, agora passando Dona, Azul 4462, já estabilizado. Sueco Brasileiro no 005, chama novamente de controle quando iniciar o cruzamento da Bahia Torres dos Santos no rumo do farol da Barra Quente. Tá 3567, livre, táxi à direita, ponto espera, dá um 01895 a torre. 90. Tomador, vou 2009, Mirão de 4000. 1097, continua a aproximação, aguarde que está livre, tráfego já avistado, QNH 1093. 1093, aguardando 07. Primeira nave que chamou a torre? Tá que se chama 6142, POB 158, 3 horas e 10, alterna Matheus. 1097, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 119. Livre pouso 10107. Puxa na 6321, decola 07, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Dona Cruz de Alepa. 360 Alepa, 62321. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso número 2. Aguarda autorização, 4402. O 4, prossiga pro gate 5. Vou dar um 5, 3, 1, 5, 4. Pegou no meu 59, aguarde de cópia, a saída inicialmente é da El Leda. Esse é o Rael com controle. Escuta, prossiga. Chama o centro Recife, dá 25 decimal 1, alterna 133 decimal 25, bom voo. 25, 1335. 1335, 20 e 5. Ah, 3325, obrigado. Aí, boa, tá 3567, visual com gol, posto de espera próximo. 3567, mantém o posto de espera. Aposta. Tem operações? Torre 2895. Serra 201, leaving frequency, good in after. Golo 966, livre ingresso no pátio, portão 06, e tem até um Airbus da TAM que já ingressou aí no pátio. É de livre ingresso, portão 06, com 966. Fala no 0097 também. Golo 097, livre da Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. GV50, reporte na interseção hotel. Eu 4462, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 12. Livre pouso, azul 4462. 7 até moço. Decola da 10, saída da El, Leda e após direto Irume. Controle 120, decimal 8. E o transponder 5030. É 59, chame pushback acionamento. 67 visual com tráfego na curta. Ativa, gostaria. Após o pouso da aeronave, autorizada a linha e mantém para o sono zero. A aeronave na final, autorizada a linha e mantém na 10, 165 metros. Pelo pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, 1895, 14. 3715, boa tarde, esse é a identificação, desse mantém a nível de voo 050, chegada a AMAN, ajuste 1013. 050 AMAN, ajuste. Tem que ajuste 8015. 3009, eu falo. Ok, voo 2009. Observe essa aeronave da companhia que está taxiando aí na Alfa. A mesma vai ingressar no pátio pela Juliette e vai prosseguir para o gate 4. Dê passagem a mesma e após siga para o passo 0, tá? Voo 097, prossiga para o gate 4 via Juliette. Para o gate 4 via Juliette, voo 1097. Segura a direita, chama 2-1, só não. Obrigado, uma boa tarde. Romeu, até o Juliette Serra, altímetro 1-0-1-3, rebote interseção, Oscar. Fala, azul 4462, táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa, chama na Juliette, 4462. Estado meia milha oeste de Salvador. Reporte para a descida. Pessoal de pouso, entra a pista no 0 ou no 7? Melhor. A nave na intersecção do pátio militar aguardando autorização para ingresso. Até na próxima. Operação na presente, mantenha proa 095, Oscar Papa Golf, proa 095, reporte para a descida. Oscar Papa Golf, caso falhe as comunicações, ao cruzar a radial 345 do VR Salvador, corrijo, o senhor intercepta a radial 345 do VR Salvador inbound, até ajustar capiteiro no 7, chama a torre em 1895, corteja. Chamado do pessoal da campanha, ok? Ok. Do 462. O portão é o 01, né? Após o segundo gol, ingresso no pátio. O portão é o 01. Após o 01, após o segundo gol, ingresso no pátio. 462. 567, decolou o 03, chama controle 1-20-8, bom voo. 208, uma boa tarde. Passarelo 2233, livre posto de agachamento, chame táxi. Agora para o táxi, passou 2233. Terminal 321, chame centro Recife, 1260, alterna 1288, boa tarde. 60-288, boa tarde, 6321. Boa tarde, 73567, decolou a água, passando 3000 agora. 3567, boa tarde, contato radar na decolagem, se mantém a nível 340 via saída água. 3470 via Arbor Elétrico, 3, 50. 50 quando pronto, autorizado, decolar 0-21, 1-0 graus, 1-3, 9. Inicialmente, mantenha a perfil da chegada, aguarde, 4, autorizado Aracaju, nível 230, e decola da 1-0, saída Cuca, Jamo e após direto Aracaju, o controle 1208, decimal, 120 decimal 8, controle, e o transponder é o 5034. Aracaju, portão 2018, final 5034, voo 934. Correto, Gol 884, chame e puxe bem estacionamento. Chamar a pronto, Gol 884. Certo, acendendo 700 para 1000. Está com 02 a bordo. 1000 pés, direto na proa de Manati, quanto possível ser estimado de pouso na plataforma? Ok, estima pouso aos 40 dessa mesma hora, vou até flexer. Pouso no 740, cliente, reporte ligando a CTR, até o Gilberto Sierra. Direto, Manati, reportando a ligando de 10 vermelho, até flexer. O controle 120 da cima 8, traçando 5040. Ocean Air 6227, autorizado Galeão 360, Upper November 857, Mouso, decolando da 10, da EL e da Direto Irume, 1208, código ficou 5040. Tá correto, Ocean Air 6227, chame pro Chibé aqui acionamento. Muito grato. Esquerda até a proa 310. Na entrada manter 2000, curva na esquerda 310 quando atingir. 6 horas de autonomia, alterna a Brasília com 49 do PLB. Copiado, passarela 2233, livre táxi, via pátio Índia, falta de espera da 10, 1895 a torre. Livre pátio Índia, 195, passarela 2233. 295, solo do 1884 no 3 para push e back acionamento. 1884, aguarde um momento, tem um ATR da passarela que está crescendo pelo pátio. Gente, aguardando o 1884. O 1005, apenas uma informação, o senhor está acompanhado do Exército Brasileiro no 006, confirma? Ok, sim, esperado. Do 2715, da cima tem 4 mil pés. 4 mil, 2715. Completa esquerda até a proa 290. Livre 50, esquerda até a 290. Esquerda 290. 42 autorizado de colapso 90, vento 1, 90 graus, 129. Já, decolagem mesmo, vai ficar. Está 3193, autorizado Galeão 300 nível, via Alta 9857 até Mouso, decola da 10, saída da El, Leda e após direto Irume, controle 120 decimal 8, transponda 5563. Correto, com 3193, chama o feedback e acionamento. Voo 984, está autorizado o pushback e acionamento, chama o táxi. Ele vai chamar para o táxi, voo 984. Olha o TAM 3567. Prossiga 3567. O exército lhe copiou. Muito grato. Foi Salvador, Xenené 142, boa tarde. É 142, boa tarde, contato radar na decolagem. Submater nível de voo 350, saída PUCA. 350, PUCA, 142. Div 150, para sua informação, tráfego da Azul, proporção de 11 horas e 18 milhas no oposto, está cruzando 5 mil pés em descida, é um Alfa Tango 72. Você vai segui-lo na aproximação, ok? Azul 2715, você mantenha 2 mil pés. Ajuste no 0 no 3, autorizado final do IADS-XA para pista no 0, reporte no curso do localizador. 2000, autorizado procedimento, reportará 2715. 0 no 2, né? Cliente, Exército Brasileiro no 005, mantém a linha do litoral, através da Pituca prossegue na proa do destino, reporta vista no local de pouso. Passarelo 2263, muito boa tarde, está pronto, pode esperar. Passarelo 2864, pronto para o táxi, onda 35 a voz, 2 horas e 5, alternando o Maceió. Chegou no 884, livre táxi na direita, ponto final da onda 0, 1895, ator. Táxi à direita, quando for no ponto 0, 1895, ou no 884, controlado. Então, 3833, com a sua identificação, ele se mantém a 4.000 pés, vigilância chegada bom, se ajuste, 1 0 no 3. 4.000 na bom, 1 0 no 3, possibilidade de voar, pelo? Negativo, não tem perfil da chegada. G50, curva à esquerda até a proa 200. Esquerda 200. Controle de vantagem, gol 2009, tudo bom. Com 2009, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 3240, via saída da ELSA. Pode voar coral ou da ELSA? Ah, negativo, super conforme o fecho da carta, 2009. Tá, sim. Olimpo 08. Ah, qual a sua velocidade indicada? Preencho. Juliette Serra, frequência livre, bom voo até regresso. C4 autorizado, NA e mantém o no 0. Ele mantém o no 0, boa noite, C4. Brasileiro no 005, frequência livre, bom voo. Azul 2715, sua velocidade indicada. 1970 reduziu agora, interceptando o localizador até o capa vista. Sim, a gente consegue manter o 1970 até o externo. Firma. Muito grato, se eu puder manter. Vai manter. G50 para interceptar o localizador, esquerda para o A140, reposta estabilizada. Esquerda 140. Olimpo 08. Esquerda. Separação para a sequência neto, mantenha para o A040. Para o A040, esta proa para interceptar o curso do localizador, reposta estabilizada. Olimpo 08, você mantém 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. É 3 mil, 0 no 3. Controle Salvador, muito boa tarde, é o passarido 2233. Passarido 2233, contato radar, submantém nível 1 no 60, saída Argo, corrijo, saída Momo, via saída Momo. 160, saída Momo, passarido 2233. É 3567. Prossiga. Centro Recife 260, alterno 2288. Boa. Celer 6142, chame Centro Recife 126, 85, alterno 125, 145. 2085-2545, Channel 61 no 425. Azul 2715, torre 1895, boa tarde. 295, obrigado. G50 chama a torre em 118, decimal 95, me chama após a arremetida. Vai chamar a torre, a forma de arremetida será no marcador externo. No marcador externo? Então mantém minha escuta, o G50. Pode ser Papa Golf? Escuta. Vê se mantenha 2010. Perdi mais um minuto nesse. 27 no 5, reduzindo. Com 1884 autorizado de falar 10 vento 100 graus 132. Eu dei falar de 01884. Afirmativo, Olimpo 08, intercepta na 040, reposto estabilizado. Senhor Salvador, boa tarde, aqui na minha frente, sou no 4, sou da Mari, cruzando 180, está aqui. Chegando a 314, acende a estação, desse mantém a nível de voo 050, vigilância, chegada maré, ajuste, no 013. 050, 013, 6314. Pedro 2233. Na sua escuta, fazer 2236. Desde a restrição na subida, subiu o nível 160. Restrição subindo para 160, fazer 2236. Faça Papa Golf. Faça uma espera com curva pela sua esquerda, descendo a 2000 pés. Esquerda 2000 pés. 884, decolou os 27, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 108, boa noite, 84, vamos voar. No 006, prossiga. O 1659 para o TAC, está com 177 a bordo, autonomia de 3 horas e 21 apenas captura. 1659, ciente está autorizado o TAC, via Pátio Índia, ponto de escola da 1072-2895. Autorizado o TAC, via Pátio Índia, no ponto de espera, 3295, ou 1659. Falou 884, boa tarde. Falou 884, contato radar, se mantém nível 230, via saída PUCA. 230, via saída PUCA, voa 1884. Controle de Salvador, boa tarde, Andrei, 192. Tem informação aqui em Lima, passando 180 para o 170. Tá, 3192, acione a inspeção, desse mantém a nível de voo 060, vigilância, chegada amarela. 060, chegada amarela, 3192. Saída da EL, transição coral, ou melhor, saída coral, inicialmente, com curva à direita, apenas coral, controle 120 decimal 8 e o transponder 0260. Positivo, autorizado 180, Golf 677, saída coral, a frequência 20.8 e o transponder 0260. Correto, Chanel 6327, chame para o pushback e acionamento. Portaria do Iraco. 1884, vou na proa de Jamo. Proa de Jamo, vou no 884. Olimpo 08, chame torre em 1895. 895. Torre Olimpo 08, na nossa atividade. Olimpo 08, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Azul 27-1-5, livra a direita, chama solo em 1-2-1, decimal 1, solo 3-0. 2-1-1-2-7-1-5. Azul 27 no 5, Liro Tax, via Alfa e Kilo, posição 3 Lima, do Pacho 3. Alfa e Kilo, posição 3 Lima, 27 no 5, vai. Boa. 050, nesta proa, sub mantém a nível de voo 3, 1 no 0. Salve a Atenção, curva esquerda para PRO 050, quando atingir, sobe para 310, 850. Salvador, boa tarde, é o gol 1659, está próximo ao ponto zero da 1-0. 1659, boa tarde, mantém o ponto zero. Boa tarde, vai manter o gol 1659. Olimpo 08, autorizado, pouso pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Livre pouso para Olimpo 08. 0-8-0. Alugou 9-6, hein? Excesso, Papa Golf, mantenha pro 1-0, reporte quando ele está na capital 1-7. Pode falar. 370 nível, via pêndulo 1-0 até Neumann, e após girato, decola da 1-0, saída Puca, tração Zibar. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5077. Capina grande aprovado, 370, rota que zerou 1-0, mesmo direto Capina grande. Decolou 1-0, na frente saída Puca, transponder Zipar. O controle 208 e o transponder 5077. Correto, gol 966, chame pushback e acionamento. Obrigado. Na minha 327, aguarde um instante para iniciar o push, tem uma viatura nessa hora, a retaguarda dessa aeronave. Agora não fiz o comentário. 1884, chama Centro Recife, 1126, décima 85, boa tarde. 2685, boa tarde. Papa Golf de João, qual deu certo? Nós ficamos Papa Golf, tenta. Você vai modificar as regras, confia? Bom. Teste. Desça para a altitude de tráfego, o ajuste permanece no 0 no 3, chame torre 118 decimal 95, boa tarde. Bom. Você que na chegada, 3835. 3835, desça a 3000 pés, via chegada bom, se ajuste 1-0 no 3. 3000, via bom, se 1-0 no 3, tá 3835. E continua a aproximação, reporte intercepção no final da 7. Novo já aproando o final da 1-7, João. Cinco nove autorizado, alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém 1-0, gol no meio, 5-9. 08, solo ao 3-4, livrar à direita, taxia via Alfa, Delta, reporte na intercepção Delta. Desça 2000 pés via chegada à mar e ajuste 1-0 no 3, autorizado final do ILS X-Play para pista 1-0, reporte localizador. Autorizado 2000 pés, reportará no localizador Xené 63, no 4. 4835, desça 2000, autorizado final do ILS X-Play, reporte localizador. 2000, reporta no localizador, então 3823. 3192, desse mantém a nível 050. 050, 3192. Colapso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Autorizado aliás, decolão, 1-0, gol no mesmo final. Pessoal brasileiro 1-0-0-7, mantenha-se via corredores visuais. Quando na vertical do aeródromo de Veracruz, o seu cruzeiro caiu todos os santos no rumo do farol da barra, ingressando na ré axé, cotei. Correto, chama novamente, iniciando no cruzamento da Bahia Todos os Santos, 1007. Solo Xanair 6327 para o táxi 197 a bordo, 3 horas e 14 de autonomia, alternas ao Orlando. Chame Centro Recife, 126, décima 85, boa tarde. 126, décima 85, boa tarde. Pátio Índia, Ponte Espera, 1895, grau Xanair 6327. Lançamento de imediato, táxi até o Pátio Militar, reporte de estar livre. O número de cruzamento está para o Golf da presente, inicie 360 pela esquerda e reporte visual com Airbus final no zero. Golf 360, reportará o Golf. Estabilizado até a 3235. É 3235, complete ali a situation, a torre em 1918, décima 95. 295, 3833. Passarelo 2233, vai na proa de barreiras. Direto na proa de barreiras, passarelo 2233, muito obrigado. Patrulho, boa tarde, jogou no 659, passando 1500, saiu Leda. Corvo 659, contato radar. Se mantém a nível de voo 360, via saída da El. Subindo via ao 360, gol no 659. Puxando a 6327, mantém a ponto de espera, boa tarde. A gente acha que é bom para Golf, abandona espera e reporte curta final no 7. Golf, reportará curta final no 7. Pode prosseguir na descida, até 3192? É 3192 autorizado a 2010, autorizado final do ILS X-Ray para a pista 10. Reduz a velocidade de cada para 2009, reporte no curso do localizador. Redução para 209, autorizado ILS X-Ray, vai reportar no curso da 3192. Voador, boa tarde, 3155, top. Após o 09, autorizado a alinhar e manter para o 90. Após o povo, alinha e manter a chanela 367. 3155, autorizado Guarulhos, 320 nível. Via Hotel Zulu 1-0 até Piraí, após direto um BAD e interceptar o Hotel Zulu 4-4. E prossegue até Pagog, a decolagem da 1-0, saída da El, tração Mótiva, o controle 120 décima 8 e o transporte 5066. 4-5-6-3-1-4, galera. Aí, um BAD, o Sul 44 para bordo. Roda 10, roda E, na da El, Mótica. Controle 1208, 7506.